Seu quietasse a boca, evitava esse choro, esse cheiro de álcool na roupa, e a fumaça da sala e um cinzeiro cheio de arrependimento. Eu perdi minha chance quando me entreguei a outro alguém. Se não for com você, vestido diferente, curto e vermelho pra seguir em frente. Eu sigo solteiro pra ser assim.